a capital do Brasil não voltar a ser o Rio de Janeiro. É o grande cartão postal. Eu sou aquela branquela paulista apaixonada pelo Rio desde sempre. Volto